pegar o céu com a mão e vou tingir de azul. Cinza da cidade me incomoda, as cores mostram demais, a começar pelas antenas de televisão. No lugar eu planto mudas de coqueiro e boa recepção para você que em comunicação com o verde da floresta vai ficar bem informado. Quanto ar nos resta, quanto falta na verdade, até que seja extinta toda a humanidade do planeta Terra. Outros seres vão lembrar que aqui viveram seres que criaram a própria estufa pra se asfixiar, se morrer e matar. Gente inteligente que lutou pra preservar, mas que tombou o capital aos podres poderes de algum boçal. Enquanto isso a nata já nem disfarça, queima, mata, mata o Chico, Chico morre, queima, mata. O lucro é do poder, poder de suicídio. É possível ver no vídeo o que acontecerá contigo. Por isso rega as flores do jardim da sua casa, vem chegando a extinção por não preservação. Podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Ecologia, bando de urubu, dá vontade de apelar e mandar tomar. Eu vou pegar o céu com a mão e vou tingir de azul a mente das pessoas poluídas demais, a começar pelos cabelos dos que ordenam extinção. No lugar eu planto mato e trepadeira e boa reflexão para os tais. Esquecerão jamais que o respeito à fauna e à flora e as regiões abissais devem ser muito mais que um simples movimento iniciado por pressões de órgãos internacionais. Eles vão ter na raiz que quanto mais se queima, mais se vive feliz. Então se eles queimam, tendo lucro como meta, vão morrer sem ar e vão morrer careca. Cuide bem das flores do jardim do seu quintal, pois podem faltar flores para enfeite no seu funeral. Não perca tempo, alerte a nação. Podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Alerte a nação. Podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Quando a chuva molha, o luar afoga, vem o homem acorda. Ela faz amor ao sentir o calor da manhã que lhe reina. Vem o homem a queima, ela dá carinho pra qualquer bichinho da mais bela raça. Vem o homem e caça, nela nascem flores da florida estação, pro homem levar pro seu caixão. Não perca tempo, alerte a nação. Podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Não perca tempo, alerte a nação. Podem faltar flores para enfeite no seu caixão. Não perca tempo,